Malaca que domina, lá do trilho, R12, Curitiba. Dos Pampal, Pinhão do Pinheirão, Chimarrão da raiz, a tradição. Maloca faz a junção, os guerreiros na missão, fazendo o chão tremer. É o peso do hip hop ganhando seu poder. Dos Pampal, Pinhão do Pinheirão, Chimarrão da raiz, a tradição. Maloca faz a junção, é o guerreiro na missão, fazendo o chão tremer. É o peso do hip hop ganhando seu poder. Maloca faz a junção, maloca faz a junção, maloca faz a junção, maloca faz a junção. Os guerreiros vão se unindo pelo mesmo objetivo, atacando pelas beirada, isolando os inimigos. A bandeira foi hasteada, a camiseta foi vestida. Maloca organizada que jamais vai ser vencida. É o pesadelo do sistema que limpa o que tá sujo. É a batalha dos humildes com desprezo dos injustos. É o tumulto, é a resistência, é a guerrilha, é a peleia. É o sangue dos maloqueiros correndo em uma só veia. É a cultura da rua caminhando rumo ao progresso. É a história sendo escrita na composição dos versos. É a fé que move a montanha, a palavra que muda o ser. A tradição que nunca acaba, é a nossa razão de viver. Maloca faz a junção, maloca faz a junção, maloca faz a junção, maloca faz a junção. Saiu na rua, chuta os baldes, tia pira, que a maloca que domina, rataria faz neblina. Peso no beat, reflite, aqui é roots, não chique, identifica a estação. Do lado trilha a junção, aperto firmes de mão, sem essa de pagação. Somente trampo e ação, ataque, beats, fight, sem mano em mano. Mais é pido que os pano, que essa barba passa usando. Na profitamo nos ramos, deixa quietos, loque os canas. Se no sonho, sonhando, somente conectando as peças para o combate. Se tá no trilho, embate ou vai perder a passagem. Não vai ter outra mais tarde, não vai ter outra maloca mais tarde. Maloca faz a junção, maloca faz a junção, maloca faz a junção, maloca faz a junção. Maloca faz a junção, sul do Brasil, conexão. Do Pinhão ao Chimarrão, é a cultura em fusão. Rap aqui no Paraná, prevalece a união. Norte, sul, leste, oeste, tem guerreiro em ação. Que é pra dominar, manos e minas chegar, pra acabar com a divisão de classe, status, lugar. Mano, e nenhum vai pagar o meu amor por rimar. Cada olhar no olhar, motivação pra alcançar. Cada momento guardado, desde o presente ao passado. Os que ficaram na memória, os que estão lado a lado. Do RS ao PR, a junção tá formada. Lá do trilho, a redose, pela cultura, pé na estrada. Maloca faz a junção, maloca faz a junção, maloca faz a junção, maloca faz a junção. Dos Pampal, Pinhão do Pinheiro, ao Chimarrão da raiz, a tradição. Maloca faz a junção, os guerreiros na missão, fazendo o chão tremer. É o peso do hip hop ganhando seu poder. Dos Pampal, Pinhão do Pinheiro, Chimarrão da raiz, a tradição. Maloca faz a junção, é os guerreiros na missão, fazendo o chão tremer. É o peso do hip hop ganhando seu poder.